ouviu, vacilou, optou o caminho errado. Você teve tudo na vida, só que a malandragem se encarregou de fazer esquecer os amigos, até o seu pai você não escutou. Infância sofrida, eu sei que você teve demais, mas isso nunca é motivo de ser contra a paz. Emprego arrumou, não se segurou, sempre foi difícil entender. Por mais que teu pai te agradasse, malandro, você conseguiu esquecer. Me lembro das nossas rodinhas falando sobre o movimento. Rap nacional era o seu portal e não ficou dentro. A vida te deu uma rasteira chegada e você caiu. Toda oportunidade passou em sua cara e você não viu. Agora se vê o lugar que pensou que não chegasse a hora. A casa caiu, toda a liberdade então foi embora. Agora é um mapa de gente que te espera voltar. Acredite, vença moleque, porque nossa vida vai continuar. Continuar, continuar, firmar. Infelizmente, cara, você vacilou. É, vacilou, vacilou. A grana muito fácil, mano, te enganou. Então, te enganou, te enganou, te enganou. Infelizmente, cara, você vacilou. Trabuco, foi aí que você vacilou. Foi tentando a sorte, só que deu azar. Viu a cara da morte, não soube explicar. Era muito perigo que te rodeava. Bandido ou polícia, era carta marcada. Então, começou a sentir na pele a vida na contravenção. Estava maluco demais pra sair dessa situação. Encarando o perigo de frente, já que está dentro, não pode bundar. Aperta o gatilho, se liga nos tiros, pá, pá, pá, pá. Não tomo cuidado, mano, preferiu viver no engano. Mudou seu destino, traçou um caminho que não estava nos planos. A situação está foda, moleque, então vê se acorda. Levante a cabeça e encara real, sua vida não está morta. Bandidagem, cabreiragem, tem demais em sua bagagem. É um peso nas costas que te trouxe uma falsa imagem. Aquela esquina que você ficava hoje está tão vazia. Muitos rodaram, outros viajaram, esse é o dia a dia. A polícia ligada em todo o movimento, rodando a área em busca de pista. Tentando o bote, fechava o tempo, você já sabendo que era um da lista. Artista do crime, acabou seu papel, mas um filme novo tem que começar. Nem pense em voltar para o banco dos réus, chegou o momento de recomeçar. Recomeçar, recomeçar, firmar. Infelizmente, cara, você vacilou. É, vacilou, vacilou. A grana muito fácil, mano, te enganou. Então, te enganou, te enganou, te enganou. Infelizmente, cara, você vacilou. É, vacilou, vacilou. A grana muito fácil, mano, te enganou. Então, te enganou, te enganou, te enganou. O sistema, apenas um elemento. Ninguém se importa não com o detento. O seu futuro, mano, virou segredo. Mas tenha força, véi, encare sem medo. A cela do destino conseguiu te enjaular. Alguns sonhos de menino não pôde realizar. Sua cabeça é seu guia, faça sua estrada. Pois ninguém consegue ir muito longe com atitudes erradas. Viver a vida assim, na malandragem não. Separa o certo do errado e tire sua conclusão. Estava sempre com a grana no bolso, achando que era o foda. Hoje se vê com a corda no pescoço e o dinheiro agora. Se não fosse sua família, se não fosse seus amigos, sua vida estava no fundo do poço, um cara esquecido. Marginalidade em um campo minado, vacilo de quem seguir. Um piscar de olhos, um passo em falso, é certo explodir. Meu chegado existe vida, se a vida esperança. Não está tarde pra realizar alguns sonhos de infância. Eu sei que você vai sair do mal que um dia entrou. Infelizmente, cara, você vacilou. Vacilou, vacilou. Firmar. Infelizmente, cara, você vacilou. É, vacilou.